Ela partiu, partiu, e nunca mais voltou. Não voltou, não. Ela sumiu, sumiu, e nunca mais voltou. Não voltou, não. Não voltou.